Representantes do Ministério Público de Minas Gerais, do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, da Prefeitura de Belo Horizonte e do IAT Tênis Clube, estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 9 de abril. O encontro serviu para dar prosseguimento a um possível acordo que prevê a demolição de um anexo construído pelo IAT e que não faz parte do projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer. O Conjunto Arquitetônico da Pampulha concorre ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Para que a Pampulha receba esse título, a demolição do anexo é uma das condicionantes exigidas pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e pelo ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. As partes envolvidas estão dispostas a selar um acordo, mas alguns aspectos jurídicos, como os que envolvem a questão fundiária, ainda precisam ser esclarecidos. A promotora de justiça Lilian Maria Ferreira Marota, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, explica como está o andamento do caso. Nós estamos acompanhando as negociações e acompanhando os desdobramentos jurídicos desse assunto, porque a gente percebe uma zona de insegurança jurídica, né? E a gente gostaria que o encaminhamento fosse dado com a certeza de que a gente está, de que os órgãos envolvidos e o clube estão adotando a solução juridicamente mais correta, tecnicamente mais correta, né? O foco do Ministério Público é principalmente a questão da proteção ao patrimônio cultural. Então, nós estamos acompanhando basicamente a questão da restauração, a questão da adaptação do ambiente para atender às diretrizes fixadas pela Unesco, né? Então, nós estamos nesse acompanhamento. Entretanto, para que a gente consiga viabilizar uma solução adequada, né, nós vamos ter que adentrar de forma mais profunda na questão fundiária, que até então o Ministério Público estava evitando entrar nesse aspecto por entender que isso não dizia, né, diretamente a respeito à questão da proteção ao patrimônio cultural. Mas nos parece que vai ser necessária essa análise e nós vamos aguardar uma remessa, mais uma remessa de documentos que foi acordada nessa reunião, para que o Ministério Público possa, pela sua equipe técnica, novamente se debruçar sobre esse ponto e sobre a documentação e avaliar esse ponto. Ficou acertado que a PBH encaminhará ao Ministério Público e ao IAT até a próxima sexta-feira, dia 13, cópia integral do procedimento aberto para a revisão da área do clube. Na reunião desta segunda-feira, o IAT Tênis Clube apresentou cópia de procedimento administrativo no qual a Sociedade Mineira de Empreendimentos Limitada, arrematante do terreno, solicitou ao município outorga da escritura diretamente ao clube. Essa documentação deverá ser encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte no prazo máximo de 10 dias. O promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda sugeriu que seja apresentada pelo IAT, até o dia 23 de maio, uma estimativa do custo de elaboração do projeto de restauro do prédio Portinari e dos projetos complementares. O Ministério Público e as partes envolvidas deverão marcar uma nova reunião para o mês de junho. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.